o tempo em que acreditava que a Terra era quadrada. Não existe outro jeito para ver um sonho se concretizar. Eu já tenho 6 mil anos, mas é sempre necessário ter a fé de uma criança pra poder realizar. Um degrau de cada vez, não precisa se apressar. Mesmo que não veja a escada toda, dê o primeiro passo e vamos lá. Um degrau de cada vez, não se canse de tentar. É seu amigo, é só você acreditar. Escada? Como é que uma escada vai me ajudar a ser um feiticeiro? A escada é uma metáfora. Moça, eu não sabia que a gente podia chamar escada de metrasfósfora. Mefota. Dá esse negócio aí. Metáfora é quando você usa uma palavra para dizer outra coisa. Quem me ensinou isso foi Aristóteles, um grande amigo e filósofo que conheci quando morei na Grécia alguns séculos atrás. Ele era muito inteligente, além de outros tantos amigos brilhantes que tive, como Frida Kahlo, Santos Dumont, Monteiro Lobato. Einstein sempre foi um grande amigo, foi um físico incrível, mas pra ser considerado assim, de 100 vezes sem parar. Como Platão, Santo Agostinho, como Martin Luther King, só venceram porque tinham muita determinação. Um degrau de cada vez, acredite em você. A escada é infinita, temos sempre o que aprender. Cada vez, não precisa se apressar. Mesmo que não veja a escada toda, dê o primeiro passo e vamos lá. Um degrau de cada vez, e você vai chegar. Um dia após o outro, sem ter medo de antigo. Uma coisa eu sempre digo, a escada é infinita, temos sempre o que aprender. E então, Nino, entendeu? Acha que está pronto para tentar novamente? Sim! Temos sempre o que aprender.